DJ Mikey. Pra quem tá amigo, se tu não aguenta, me vê solteiro. Se sabe eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Lagou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, quem chamou as amigas, passei um videozinho pra você se arrepender. Aí postando o stories, no stories de gol, paredão ligado e as caia pra digine. Postando o stories, no stories de gol, tu viu a novinha, bateu a saudade de mim. Aí postando o stories, no stories de gol, paredão ligado e as caia pra digine. Postando o stories, no stories de gol, tu viu a novinha, bateu a saudade do peixe aqui. Eu, quando tô sozinho, caio no piseiro.